Primeira coisa que eu aprendi na minha vida foi isso aqui, ó. Que o som do scratch era parecido com o do zíper da minha blusa. É isso. A segunda foi que era melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. 88, centenário da abolição do páreo. Azar e cifrão voou e pousou no caixão. Vários noticiários, diários, tema inflação. Tinha 13, camburão, não era justiça, era funerário. Agulha e vinil, rolê preciso, Brasil. Minhas irmãs brincou de ter cabelo liso, tio. Dante não viu inferno, brisa ao sul do Equador. Mil onde gringo plantou prejuízo. Alvo da Zimbel, torre de Babel, sistema cruel. Terra sem lei, quando cê chama de outro nome ainda é guerra. Desempregado tenta jogar um avião no Sarney. Lá fora, ICT estoura colos, bagulho crudo em São Paulo, tipo jingle da Mac Color. Hordas de covardes viciados em dólar. Quem sabe o que é ter vô escravo, não apoiou o Plan Collor. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Show. 91, última vez que vi meu pai feliz, ouvindo racistas otários, racionais MCs. Meu irmão tinha 2, eu tinha 6. Caralho, se soubesse que era a última vez. O adeus, pra Gonzaguinha e Cazuza. Vida confusa, Big e acusa. Mais velhos com volume sob a blusa. Quebrada toda uma zona. Ano seguinte, Olimpíada em Barcelona. Faz tipo trumbo, fazendo chumbo. 111 presos mortos no Carandiru. Vislumbro, capeta da Umbro. Aos pobres sempre restam só medalhas de chumbo. Quanto vale? Quanto vale? Se Deus quiser. Quanto vale o show? Dona Damien ensinou nós fazer daimoku. Foi louco, preto e japonês meditando entre os pipoco. Negrão da soca, gagai, fala e choca. As vezes que vi, vai vai no AMB, chapei o coco. TV mostrando sempre ricos bem jurerê. Torcida eterniza o grito, lembra o tererê. Tupac Beredez, não era Soweto Terê. Trancinhas coloridas, mano, lembra dos tererê. Representatividade era essa ciperê. Miserê, rimando nessa idade só gererê. Que Melo que lariou, Xuxa e Larie. Nós sempre foi laroiê. Necessário 9-4, Deus. O que foi Bebeto e Romário? Galvão gritando tetra. O país todo fez aniversário. Fora dos trenes e dos marajás. Nosso Nêmesis, Acari, Candelária, Carajás, Diadema. Parênteses brutais, rap da felicidade. Final Fantasy entre mil carcarais. Revistas pode crer, desenho da manchete. Sem isso, era um masculino de palma. Literalmente 7 bonés de 8 linhas. Sonho do menino, onde sonhar custa caro. Pergunte ao índio Galdino. 2001, presidente operário. Corta 2003, janeiro, Tico e eu chorando a morte do Sabota. Quanto vale o show? Se Deus quiser, amanhã.